kuambia ugo Victor Bravo ni bwana. Bom dia, esse é o MB6700 com a Índia, copia 7700. Bird 6700, bom dia, prossiga. Não consigo contato com a frequência do solo para cópia. Cópia seria na sua frequência? Sim, a frequência está agrupada em 118.62. Afirmativo, ciente da Índia para cópia, Galeão no 340. 340 está coordenado, aguarde cópia, da Elblaze a saída. Da Elblaze aguardando, obrigado. Pronto para cópia. Prossiga, por favor. O objeto 6700 está autorizado para o Galeão, número voo 3620, via Upper Zulu 14 até a posição CRAT e após conforme plano de voo. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5475 e a frequência do controle 119.80. 6700 autorizado Galeão no 360 via Upper Zulu 14 até CRAT após conforme plano. Saída da Elblaze, decolando da pista 10, curva direita. Controle 119.8 e transponder 5475. Esse é o Web 6700. Correto, Web 6700 no bit 04, chame pronto para o chamar acionamento. Ajuste 10.12. 12, obrigado. Autorização de tráfego, nível 340, Guarulhos. bom dia. Copiou 360. Solicitou. Ok, pode ser 360, embora tenha solicitado 340. Que tinha solicitado 340 conforme o plano, mas o centro estava ocupado nível, não autorizou 360. Positivo, não tem problema, 360. Webmaster 749, está autorizado para Guarulhos, número voo 3620, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, transição Gonza, transponder 5473 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Guarulhos, nível 360, negativo 340, decola 10, curva direita, Upper Whisky 58, Gole Gonza, transponder 5473, controle 119.80, Webjet 6749. Correto, Web 6749, no 62, chame pronto, pushback acionamento, o ajuste 10, 12. Chamarei para pushback acionamento,